Salve, salve, coelhada! Vamos aí com o Decadentes número 434 para falar de fofoca e as coisas que aconteceram, né, nessa semana no América, que não foi tanta coisa assim, né? Mas é aquela história, a gente não pode perder o costume, né? Nossa audiência clama. Tiveram diversas reclamações no serviço de atendimento ao consumidor Decadentes, que foram todas prontamente respondidas, né? Com as devidas desculpas. Infelizmente, ontem não foi possível, porque a gente tinha repórteres em loco para cobrir tudo o que acontecia no América. Então, tivemos repórteres envolvidos com as elucubrações políticas e tivemos repórteres envolvidos também em viagens ao Tauá para poder acompanhar a delegação, né, e ver o que eles estavam fazendo. E por falar em fofoca, nada melhor do que Rolon dar a boa noite e já contar como foi esse fim de semana, esses dias, né, do elenco do América hospedado no Tauá. Rolon, dê seu boa noite. Boa noite. Eu nem vou falar sobre a fofoca do Tauá, mas vamos falar da fofoca nova, né? O América conseguiu contratar uma pessoa de Itabirito e uma pessoa de São João del Rei e as duas virem de avião. Então eu acho que o América comprou um avião, porque não faz muito sentido todo mundo chegar no aeroporto de Confins, sendo que está aqui do lado. Então essa deve ser a nova apresentação que nós vamos ter agora nos próximos dias. Bom, e também temos um convidado que está estreando hoje no programa, né? O Bruno Valverde, que é hoje quem veio, né, cobrir o buraco do Thales. Então, Bruno, dê seu boa noite aí, se apresente e faça suas devidas propagandas também. Beleza. Pessoal, boa noite. Eu sou o Bruno Valverde, né, do podcast Coração Verde e Branco, né? E que vai ao ar quase todas as quintas-feiras, né? Mas, afinal de contas, mantendo a tradição dos programas relacionados à América, tem sempre um aspecto ali, alguma zoeira. Então, tem a Vacoelhada, tem o Decadentes, então tem um podcast que é de quinta, que às vezes vai ao ar no domingo, às vezes vai ao ar no sábado, às vezes quase não vai ao ar, né? Mas é isso aí, eu peço a todos lá que sigam, que também, né, que dê a audiência lá também para o meu podcast, tá bom? Então, cumprimentar os colegas aí, agradecer pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês, né? Com os irmãos Leucas e com o Rolon. O Rolon já participou lá do podcast também, contando um pouco da sua história, suas aventuras aí pelo interior do Brasil, né? E eu fiz aqui uma listinha aqui de coisas que a gente pode fofocar aqui sobre a América, aqui, né? Tem uma divergência sobre a idade desse volante nosso, cada jornal que a gente pega ele tem uma idade, o goleiro que parece um Rafael da Shopee. Então, assim, preparei aqui algumas coisas para a gente poder fofocar aqui ao longo do programa. Bom, e ele, né, que é um dos culpados de sempre, aquele que não meteu o atestado, aquele que conseguiu voltar a tempo do Tauá, chegou também aqui para poder falar sobre essas fofocas, né? Lucas de Leucas, dê o seu boa noite e já emende, né, com os esportes especializados. Afinal de contas, não tem resumo mesmo, né? Então já vamos começar com aquilo que importa. Não, eu não tava no Tauá, não. Eu tava trabalhando. Inclusive, eu tenho um meio atestado, que hoje vou ter que sair mais cedo aí, mas normalmente segunda-feira eu saio mais cedo mesmo para meus esportes especializados, mas hoje não é por conta disso, tem que fazer uma viagem. Enfim, mas aproveitando que hoje, como a gente não tem como falar sobre o futebol no time masculino, vamos falar sobre o time feminino, né? O América ontem enfrentou o Santos pela terceira rodada do Brasileirão Feminino, da primeira divisão, e assim, eu não sei nem explicar o que foi o gol de vitória do segundo gol da América que nos deu a vitória, né? Quem se atreve aí pode tentar explicar, mas basicamente o América venceu o Santos por 2-1 de virada. A gente estava perdendo até os 40 do segundo tempo. Fizemos um gol aos 41 e um gol aos 47, que foi uma bica, a bola meio espírita, voltou e no fim das contas entrou. A TV Coelho estava meio que marcando bobeira na hora da transmissão ali, que a câmera estava meio ruim. Enfim, fato é que vencemos o nosso primeiro jogo. A gente tinha empatado com o Internacional na estreia, perdemos para o Corinthians, que é o melhor time do campeonato a princípio, na segunda rodada, e vencemos o Santos. Então, nesse momento, estamos na 12ª colocação, com 4 pontos conquistados até o momento. No futsal, a gente está disputando a Taça Nova Lima e vencemos o jogo no sábado por nada mais, nada menos do que 10-0. Então, pô, os esportes especializados são com tudo esse final de semana, né? Pelo menos no futsal e no futebol feminino. E no futebol americano, não dá para dizer que é um bom resultado, nem um mau resultado, mas quem quiser, estão abertas as inscrições para a seletiva. Então, o Rolon aí, que tem todo o porte atlético de um jogador de futebol americano, o Felipe também, caso queiram se inscrever, vai, então quem estiver nos ouvindo, que quiser jogar futebol americano, a gente vai ter uma seletiva esse sábado, dia 30, no Instagram do América Locomotiva, você consegue se inscrever, quem sabe aí fazer parte da Locomotiva Pride e participar do elenco do América de futebol americano. Acho que a princípio de esportes especializados é isso. Novidade, né? Tem esportes especializados no começo, mas a princípio é isso. Tem como indicar o Mateuzinho para kicker? Não, porque não tem força suficiente para converter um field goal de mais de 15 jardas. ele pode. No futebol americano tem aquela posição do cara que só pega a bola e joga para trás pro quarterback. Essa aí dá pro Mateuzinho, que ele é baixinho, dá para fazer. Na verdade, no futebol americano tem uma posição que é muito. A gente vê nos filmes. Que é muito desprestigiada, que é o garoto da água, né? Eu acho que o Mateuzinho dá conta de servir o Gatorade lá para os nossos atletas na sidelines. Então, acho que isso ele consegue fazer no futebol americano, porque pelo porte físico dele ali, e o fato dele não ser rápido, eu acho que ele não consegue ser nem running back, nem wide receiver, né? Então, acho que complica. E não tem força não no pé. Não tem uma miniatura de mascote, não? Copiar o... Sano, né? Copiar o Cruzeiro, né? Que tem o coelho, o raposão e raposinha, né? Uhum. A gente pode fazer o coelhão e o coelhinho, né? E aí coloca uma fantasia no Mateuzinho, ele fica ali, supre o papel de um anão, assim, sem muita dificuldade. Mas por falar em fofoca, acho que dá pra puxar um tema de fofoca, que não é tão fofoca, né? Porque saiu na mídia, mas... E o Martinez, né? Acho que agora dá pra ter uma posição oficial aí do possível destino do rapaz. Não sei qual time, mas o Salum já meio que cravou que nem conversando com ele tá mais, né? O empresário veio pro Brasil para fechar negócio. Essa postura do Salum é muito esquisita, né? Quando teve aquele caso com o Ademir, ele deu uma cutucada, na época quando o Ademir não quis jogar lá no Nordeste, né, na Copa do Brasil, ele deu uma cutucada, eu acho que no Alencar, não sei se era o Alencar que era o presidente, que ele falou assim, ah não, se eu tivesse na América, eu ia pegar, ia conversar com ele, não sei o quê. Não, foi outro jogador. Que ele pegou e falou isso, ia conversar com ele... Né? Acho que era o Messias. Foi o Messias. Messias, acho, né? Porque com o Ademir ele conversou e conseguiu. Aí com o Messias ele não tava lá. Então quem conduziu as conversas foram outra pessoa. E aí deu o que deu e o Messias saiu. Então ele comentou que ele teria tentado a mesma coisa que ele fez com o Ademir. Ia conversar, correr no campo, uma coisa assim, né? Eu acho que não deu muito certo com o Martinez essa estratégia do Salum, né? E a entrevista é interessante que ele fala assim, esses negócios de falar rápido, né? Falar sem pensar. Fala assim, ele já deixou claro que quer sair. Depois fala assim, está implícito na postura do jogador. Ele deixou claro que quer sair, mas está implícito. Então não está... Ficou meio, essa parte ficou meio confusa mesmo, porque inclusive ele falou que ele já deixou muito claro que ia sair, não estava conversando comigo também, não quero conversar com ele, mas depois falou, mas está relacionado, inclusive foi relacionado para o último jogo, está treinando com o grupo, então assim, ficou meio confuso, no fim das contas, né? Também falou que Cruzeiro viria com a proposta até hoje, no final do dia, até então não tinha vindo, enfim, ficou uma situação meio definidamente indefinida, né? Porque quer sair, mas não tem proposta ainda. E nessa ele se deu mal, porque como ele não jogou nenhum minuto do Campeonato Mineiro, ele não tá nos jogadores que podem se transferir ainda, né? Porque a exceção que se abre para contratar gente agora que tá fora da janela são os jogadores que jogaram o estadual, esses ainda podem se transferir. Mas ele foi relacionado, ele entra nessa lista, ele ficou naquele último jogo. Mas ele então, já foi, mas era depois que a janela fechou. E tem que ver, porque por jurisprudência, quando o jogador só tá no banco, por exemplo, os pontos do Eduardo, a gente não perdeu ponto no jogo que ele só foi no banco, quanto o jogo, quanto ele jogou. Então eu acho que nessa aí ele não encaixa, não. É isso que eu tava até vendo algumas pessoas, eu tava vendo uma live que era do... Não lembro, não sei se era do Nicola, o que que era. Algum desses jornalistas que falam de transferência, que chegaram a perguntar e ele mesmo não soube dizer. Falou assim, bom... Foi relacionado, estava no banco. Se isso conta para a regra ou não, aí eu acho que vai... Não sei, né? Eles vão ter que perguntar para a CBF no fim das contas. E também tem que ver como é que eles escreveram a regra, porque a regra também falava que é jogador que tenha jogado estadual antes do fechamento da janela. Ele também só foi relacionado depois que a janela já tinha fechado. No dia, então, no domingo, a janela estava fechada? Já estava fechada. Já. Tinha fechado nisso a semana anterior. Então é aquela. Acho que ele não para o Brasil fica difícil, vai correr um risco jurídico aí que eu não sei como é que trabalha, mas é aquela história. É muito estranho ele só entrar no último jogo, ou seja, ele precisava estar relacionado para poder entrar nessa última janela, às vezes. Mas aí tem que ver certinho. É, mas é uma pena, né? Porque é um cara que poderia nos ajudar muito a Série B. E assim, a gente. Eu acho que ele pelo menos brigaria a posição com o Alê, né? Ele chegou a ser titular no passado. E não, sem ele. Brigar a posição com o Moisés. É, pode... Eu não tenho essa esperança, não. No mundo ideal, ele brigaria com o Alê, com o Juninho. Na América, ele briga com o Moisés. No mundo ideal, não teria briga. Ele seria o titular e os outros brigariam para ver quem entrava na ausência dele. Mas... O pessoal custou virar titular na América. O Martinez e o Mastriani custaram virar titular na América. Isso é uma loucura. É. E o pobre do Felipe Amaral que veio aqui teve poucas chances, né? E agora o Alisson. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas, de qualquer forma, seria muito bom poder contar com o Martinez, né? Enfim. Ah, se não puder contar, que pelo menos venda ele bem. Eu, tipo, ganha alguma coisa, algum lucrano em cima dele. Não dá pra só fazer isso assim também e vender por menos. Aí, ou vender por pouco. Aí também é... Peça dele, assim, que ele quer dar a vida. Porque... Não é uma posição que se valoriza muito o jogador, assim, né? Ele não é um armador, né? Ele é um segundo homem no meio de campo, né? Não é uma posição que se valoriza. A gente conhece ele, a gente sabe que ele vale muito. Tem amigos são paulinos, eu falo, vocês estão vindo atrás do cara errado, vocês tinham que vir atrás do Martinez, né? Na época eles estavam interessados no Mastriani. O Martinez é um baita jogador. Só que a gente que percebia isso, assim, né? Ainda mais sem jogar, aí que ninguém vai se interessar por ele. Esse é o erro de marketing do América. Quando alguém chega assim e fala, olha, você tá vindo atrás do cara errado, você tem que vir atrás do Juninho. Ele é eu não entendi também, não. Você vai passar o melhor nosso. Todas as lives do ano passado que eu participei com os outros times, eu tentava empurrar o Mateuzinho, mas ninguém caiu nesse conto do Vigário. Menino de ouro. Teve o... Foi numa... acho que foi na pelada que joga que um cara jogava lá. Ele não só elogiou o Juninho, como falou que ainda acha que o Mateuzinho vai vingar. A gente teve que lembrar ele que o Mateuzinho tem 27 anos, né? É o nosso novo Renan Oliveira, né? Esse ano é o ano do Mateuzinho. É o novo. Vai vingar. Só sei que foi participar dessa novela, Renascer, que tem tocaia todo dia. Deve ser isso. Vai vingar alguém aí. Só se for. Mesmo assim, eu acho que não tem tamanho pra isso, não. Coitado. Se o Flávio demorou 4 meses pra decidirem que ele não vai ficar, Mateuzinho vai ficar o resto do ano aí. Nossa. O Flávio saiu? Não contam com ele, mas tá aí. Estão procurando algum time pra ele, mas... Pô, esse tentou, né, coitado, assim, pelo menos ele fez um texto falando que era muito grato à América, pediu desculpa, ele tentou, né, mas não teve jeito, nem fora de campo. Tem espaço na pelada dos velhos? Não tem, não, porque não sei se ele é bom de resenha. É, ele tem cara de ser chato pra caramba, né? Enjoado. E o jogadores do Lincoln no América? A gente, por causa do Rodriguinho, a gente tolera várias coisas, né? É o Flávio, o Gustavinho também? Gustavinho e Rodriguinho. Gustavinho, Rodriguinho e Flávio. A gente tá aguentando três por um, né? E um tem nem o Gustavinho ainda. E olha que a gente teve que pegar o Flávio porque foi renovar com o Rodriguinho, ele quis fazer o combo. E agora estamos tentando renovar, ele quis colocar o combo na renovação de novo. Acho que dessa vez não vai rolar. Então. Mas, mudando um pouquinho de polêmica, até porque o chat está em polvorosa, né? Para falar de goleiro, né, que foi a contratação do Elias. Aí o Cuba Knights está pedindo para o Jairo interceder para ver se alguém ajuda ao Jori ir embora. Só que ele fala que o Jori é o pior goleiro que ele já viu jogar pelo América. Eu acho que ele está com a memória curta, né? Teve acho que Moreto, que jogou uns 2 jogos na Série B, que eu acho que era o pior. Não, Marcelo Moreto, o pior foi o Thiago, gente, pelo amor de Deus. Foi aquele disparado Thiago. Pior. Eu acho assim, memória curta, o Jori é ruim, mas ele não é o pior, assim, eu não acho que, né, mas assim, de fato ele não é bom, pra terceiro goleiro é aquela história, eu até acho que vai, porque se o terceiro goleiro não necessariamente ser um goleiro bom, a questão é que ele não tem o salário exatamente de terceiro goleiro, então dá pra jogar se a gente não tá meio que desperdiçando ali. Mas aí você tá chutando muito, ou você tem informação do salário do Jori, porque eu não tenho ideia. Eu acredito nas minhas fontes, se for o que me falaram mesmo... assim, acho que é muito, mas não sei, tenho que pelo ficar. Pelo tempo que ele tá aí, só com dissídio coletivo, o salário dele fica alto, gente. Só o dissídio anual que já tá tendo um salário muito bom. Você sabe se ele é da CIPA? Porque se for, não tem jeito de mandar embora também, pode não. Ser também que tenha isso, ele é do sindicato, né? A ver, mas nessa parte acho que ele vai ser igual o Glycon. O Glycon, lembra que na pandemia ele tava desfazendo as camisas que ele tinha guardado, tinha Coração América, tudo pra ajudar a comunidade que ele mora. Aquele cara bastante engajado lá e tal. Aí eu encontrei e fiquei trocando uma ideia com ele. Ele fala que era muito grato ao América, porque graças ao América, né, ele tinha conseguido se profissionalizar com o futebol e tal. E ele fala que era graças ao América que ele tinha um apartamento, que ele conseguiu comprar um apartamento. Ele não é um apartamento chique, pelo que ele falou e tudo, até perto lá da comunidade que ele mora. Mas ele era muito grato por isso. E querendo ou não, ele tá jogando bola até hoje, né? Então, assim, ele continua sendo um goleiro profissional. Tem o imóvelzinho dele, depois vamos ver o que ele vai fazer da vida, né? Mas ele, o Jôrio vai ser mais ou menos isso, né? Ele vai ser muito grato ao América. Acho que graças ao América ele vai ter conseguido construir um patrimônio até interessante aí. Deu BMW pra esposa. É, então, aí tem que ver se ele não tá passando um pouco do ponto, mas vamos lá. Isso aqui, eu não sei o que o fã-clube do Daverson quer dizer, ou qual dos Dileucas o fã-clube do Galo está se referindo, falando que chegou um goleiro aí, e que ele, mas que o Daverson é melhor. Eu não diria isso. Até porque, pelo que eu já vi do Elias, e pelo que eu já vi do Daverson, eu acho que eles estão, no mínimo, ali, no mesmo nível, assim. Mas com a diferença que o Elias já fez uma temporada muito boa pela Juventude. É, eu não sei se foi na época da Série C ou Série B que jogou com a Juventude, mas foi uma temporada muito boa, que o credenciou aí para a Chape, só que aí foi aquela história. Talvez tenha sido uma decisão ruim, porque depois que ele foi para a Chape, ele acabou não jogando. Foi um ano que a Chape estava bem mal, então eles ficaram trocando de goleiro o ano inteiro, ele não conseguiu se firmar lá. É, depois foi rodando sem se firmar em lugar nenhum e está tendo a chance aqui de novo. Mas ele tinha mostrado um potencial muito bom pela Juventude. O Daverson, assim... Eu pago uma Coca Zero pra que eu duvido que o Felipe viu um jogo da Série C do Juventude que o Elias catou pra cacete. Isso eu queria ver, tá? Você tem a memória curta? Canal que você assistiu, queria saber o canal que você assistiu esse jogo. Série C era no Canal Brasil, ué. Você tem uma memória muito curta que nesse mesmo ano ele jogou contra a gente, se eu não me engano, pela Copa do Brasil. Ah, tá. Realmente, esse jogo aí ele catou pra cacete. Eu lembro assim direitinho. Foi o ano que o Juventude foi um pouco mais à frente na Copa do Brasil. Eu lembro, eu não assisti muitos jogos, não assisti alguns. Então, goleiro, só presta atenção, é a minha posição, né? Então, assim, eu quando eu vejo um goleiro que se destaca, eu acompanho um pouco mais. Então, independente do time que joga. Então, assim, eu erro muito em análise também. Às vezes eu acho um goleiro ser promissor, ele não vira. Então, eu tinha esperanças no Jôri depois da primeira temporada dele, dos primeiros jogos dele no América. Acabou que, né? Ele acabou não evoluindo aquilo que a gente esperava, né? Mas acontece, né? É, igual o pessoal comenta que o draft não é uma certeza na NFL, por exemplo. Você pode pegar uma primeira escolha geral que não vai dar certo. Às vezes você faz uma análise ali do atleta e ele não desenvolve da forma como a gente pensa. O Jôri era isso. Ele tinha todos os predicados e não conseguiu desenvolver ainda. Acho que não desenvolve mais. Assim, né? O único jogo que eu vi do Itabirito foi contra o América. E contra o América ele catou bem. Então, pelo menos a julgar por esse jogo, ele parece ser promissor, mas... Para segundo goleiro, acho que tá bom. A questão é só que o único ponto que dá para cravar com essa negociação é que o América, o diretoria de futebol, pegou confiança no Daverson, né? Porque com certeza, pelos goleiros que estavam conversando na época, o Daverson era para ser o reserva, né? Aí não veio lá o do Internacional, depois não veio o do Curitiba e ficou o Daverson aí. Depois do Campeonato Mineiro, vinha o goleiro do Itabirito. É, porque a diretoria já está credenciando a ele ser titular e eu acho que, de fato, ele fez por merecer. Na minha opinião, ele fez um bom campeonato mineiro. Mas nessa aí eu acho também que o Salon, o do Coritiba era pior do que o Daverson. Esse aí eu coloco ali. Eu não acho ele bom goleiro, não. Acho ele bem ruim até. O Ivan seria melhor, ou pelo menos seria aquela história. Se ele conseguisse jogar, né? Acabou que ele acabou machucando, vai ter que ponderar se ele seria ou teria sido uma boa ou não. Mas o Salão falou que ia trazer um goleiro para disputar a posição com o Daverson. Eu acho que o Elias é esse goleiro. Eu acho que o Daverson vai até sair um pouco à frente na disputa, porque ele chegou a fazer boas partidas. Mas vamos lembrar, ele falhou no empate contra o Atlético, que nos custou um chaveamento um pouco melhor, né? Para as semifinais ali. E ele assim, no jogo do Atlético na Arena MRV também, ele dá uma... Tem uma saída de gol lá, assim, que ele dá uma espanada a bola, por sorte não aconteceu o gol ali também. Mas, assim, mostrou que é uma questão de se pegar um pouco de alerta. Ele é um goleiro bom, ele é bem ágil, mostrou o potencial, então ele é jovem ainda, né, então ainda pode evoluir. E ele tem uma vantagem que ele é alto. Ele é um goleiro que tem mais, tem estatura e isso faz diferença. O Elias é diferente, o Elias já é um goleiro mais baixo. Ele é um goleiro também bastante ágil, Só que a altura faz diferença para um goleiro. Então, assim, ele vai ser um goleiro mais no estilo João Ricardo, não um goleiro tão alto assim, então ele vai ter que se mostrar por outras formas. É, mas acho que os dois vão brigar. Oi? Igual o João Ricardo? Vai fazer cera igual o João Ricardo? Pode ser também. Às vezes a gente precisa disso, né? É. No clássico, talvez tivesse ajudado naquele empate. Mas eu acho que o Davidson foi muito bem nos clássicos, assim, sabe? É, tirando o último lance do jogo contra o Atlético, ele foi bem. Aqui, no Independência. Isso. Mas aquele jogo ali, a gente tem que pensar assim, o que é a cabeça desse cara, tá? Então, assim, ele tava fazendo uma partidaça, né? Teve um lance que o Paulinho e o Hulk entraram dentro da área tocando e ele defendeu. Ele defendeu uma do Ricardo Silva, né? Então, assim, e o grande confronto por um jogador que nem ele, o cara tava jogando outro dia no CRB, no CSA, né? Era um duelo com o Hulk, assim. Então, acho que no final do jogo ali, eu acho que até um dos Leucos comentou isso. No final do jogo ali, ele tava se achando, porra, arrebentei, né? Tô indo, vou tirar 10 nesse negócio. E cometeu aquele erro ali, né? De não montar a barreira, né? Depois dar o rebote no pé do rapaz ali e tal. Mas, assim, eu acho que ele foi muito bem, sabe? Eu acho que se a gente pensar os últimos goleiros nossos, assim, eu acho que ninguém foi tão bem, assim, clássicos, assim, sabe? Que nem o Dalberson foi. Né? Foram 4 clássicos, né? Ele foi muito bem. É a mesma coisa que eu falo pro Cauã, assim, achei. Considerando esse recorte dos clássicos, acho que os dois foram bem, assim, sabe? Pensar qual treinador nosso teve uma média dessa em clássicos, né? Que o Cauã teve. E o Dalberson no mesmo pacote. É, mas igual eu falei, eu acho que ele se credenciou. Até o que eu comentava era, eu preferia buscar outras posições do que propriamente um goleiro, porque eu até achava que daria pra ir só com o Dalberson pra Série B. Mas o Salão, de fato, não trouxe um cara pra ser sombra. Por exemplo, trouxe um cara pra ser reserva. Trouxe alguém pra brigar ali. E se o Dalpson der uma rateada, eu acho que o Elias vai ter chance. E aí a gente vai ter duas opções. Ou se ele machucar também, você sabe, a gente vai saber que tem alguém, de fato, com condições. Algo mais a acrescentar, ou, Rolon? O problema do Dalpson depois dessa falha é que ele ele ultrapassou o Danilo Avelar e o Marlon no gol, né? Ele tava até então ele estava empatado então, em gols sofridos. Depois disso, ele ficou muito para trás, né? Agora a gente tem que lutar para ter mais um que não tenha gol sofrido. Mas vamos ver. O importante é a Série B, e acho que nesse ponto ali eu só. É aquela história. O goleiro é o menor dos nossos problemas. O que a gente talvez tenha que olhar é a questão do meio de campo, porque a gente viu que o meio-campo com Ale, Juninho e Moisés, ele fica sem pegada, ele é um meio-campo mais lento e que pode ser problema, dependendo do tipo de jogo que a gente for ter. Então, o menor dos nossos problemas continua sendo o Mateuzinho. O segundo menor é o goleiro. O Mateuzinho, ele é um problema de estatura pequena, mas ele é um problema muito grande, tá? Não menospreze o tamanho desse problema, não. Ele é igual uma pedra no rim. Assim, vai ter alguns milímetros, mas assim, a dor que ela causa é muito grande. Assim, então, a comparação... Quando mexe, é pior, né? É. Se fica quieto no banco, não tem problema, né? Resolve mexer. Então, mas trouxemos o Alisson, opa, volante. Confesso que eu não faço a menor ideia se esse cara é bom ou ruim. Então, gostaria do parecer sobre vocês, sobre o que vocês esperam dessa contratação. Cota dos garotos problemas para 2024, né? Já começou agora o pacote novo do centro de reabilitação, mas vamos ver. Eu achei estranho foi o preço dele vir, né? US$1,5 milhão de dólares ou euros, 50% do passe. É quase o valor do Benítez. Pegaram um pouco na mão disso aí. Mas isso não caro. É o fixado se quiser comprar, não? É, se quiser comprar lá na frente. Ah, ou seja, bom, tá, que susto. Fixa, tudo bom. Tava até ficando no lixo, não, pelo amor de Deus. Orçamento da Série B, tipo assim, trazer pagar isso do cara. Assim, eu também... quando a América anunciou, foi unânime, assim, pô, é um cara muito bom de bola, mas tem que ter a cabeça no lugar, tem que ver se o empresário tá... O cara conseguiu... Qual que é o time de Portugal que ele tá? Farmalicão? Acho que é Farmalicão só, né? Ele conseguiu ser afastado por indisciplina no Farmalicão. O que será que tem nessa cidade, né? Pra ele, sei lá, o que ele arrumou. Então, assim, parece que ele não tem cabeça boa, não. Mas é bom de bola, né? Se a turma ali, Juninho, conseguir aquietar o rapaz, é um bom nome pra Série B. Mas tem que jogar também, né? Porque até então o nosso meio de campo é Juninho, Ale e Moisés. Não tem muito espaço para outro nome, não. E ele parece que não gosta de banco. Então, se começar a Série B, 5 jogos e o cara não entrar, já vai ter o mesmo problema que teve lá no Cruzeiro. Esse moço, ele tem um bom empresário, né? Porque, assim, você coloca o nome dele na internet, ele foi toda hora, tá, o Vasco, em fevereiro o Vasco estava querendo ele, Vasco, que é ele, fulano de carro, que é ele. Ele não fica quieto, não, né? Tava, coitado, Zé Ricardo podia conversar com esse empresário, ver se armava alguma coisa para ele aí. Mas a questão toda é essa, assim, eu não tenho esperança nenhuma que ele vá jogar, que a gente vá ver esse cara jogar. Porque, voltando no Felipe Amaral, né? Que entrou bem, a única coisa, assim, um pouco mais nervoso do que a média ali, né? Tomou um amarelo e tal, mas nada demais. Rapaz, não jogou de jeito nenhum, né? É impossível a gente ver o cara em campo. Então, assim, é estranho. É, eu não sei o que acontece ali nesse meio campo da América, se esses caras são donos do time mesmo, mas tem que ficar os três ali para sempre, a gente vai ficar o resto da vida comentando isso. A minha filha tem até uma frase, ela fala assim, ah, é agora, pai? É o quê, filha? Tá na hora de xingar o Juninho? Eu falei, ah, exatamente agora, é o momento do jogo. Que é mais ou menos 2 minutos de jogo, a gente já tem esse momento de xingar o Juninho. Porque, cara, é incrível, é incrível. Não adianta contratar, né? Ano passado a gente tinha volante reserva, né? Tinha opções, né? Que eu falei mais cedo, o Martinez demorou quase 8 meses para poder virar titular nesse time. É muito esquisito esse negócio. Tô olhando aqui o campeonato português, onde que tá o Famalicão aqui, classificado aqui? É, o Famalicão, ele fica na Vila Nova de Famalicão, que é um subdistrito, ele fica na sub-região do Ave. Era limitada por Braga, né, e Guimarães. Fica na Grande Ave ali, então. É. Não, já é fora da Grande Ave, assim. Fica próximo ali de Porto, Braga e tal, uma coisinha assim. Isso é um problema, ele tinha que ir para outra cidade para aprontar, então até chegar de volta atrasava um pouco mais, tinha que pegar metrô. Porque, assim, vendo aqui, a cidade tem 20 mil habitantes, então assim, não dá para fazer muita farra em Vila Nova de Famalicão, não. Você tem que caçar uma cidade próxima que ele pode estar algumas horinhas de distância. Não pode beber e dirigir, tinha que pegar um metrô que só chegava de manhã cedo, aí dava um atraso um pouco maior. Agora, o que preocupa mesmo em termos de negociação, chegadas e saídas, é essa especulação agora, que quando começa assim, né, é do Matheus Henrique, né? Porque se a gente tem problema no meio-campo, de ter uns caras e não entram, na lateral direita, se sai o Matheus Henrique, aí não tem ninguém. Aí ou o Samuel resolve vingar no profissional, nem sei se ele ainda está treinando no profissional, ou é Daniel Borges, né? Tem alguém no Rodriguinho falar para ele voltar para a lateral direita, né? O Rodriguinho já falou que não quer. Quer dizer, falou não, né? Eu não ouvi ele falar, mas dizem que ele não quer lateral direita. Vai tentar vaga no meio campo, gente. Alguém tem que sentar com ele e falar: olha, escuta o Lincoln, não. Olha só quem tem lá na lateral direita. Hoje o Danilo é lateral direito da seleção brasileira. Ele joga de zagueiro, já tem uns 2-3 anos. Então, assim, vai, investe. Tá faltando gente. Então, assim... O Sérgio falou disso, né, no domingo lá no Só Acontece com a América, né? E é até um absurdo o Danilo ser convocado. Porque o Danilo, ele saiu da última Copa, ele já não era zagueiro na última... Não era lateral na última Copa, né? Ele jogava como zagueiro. A gente sai da Copa daquele jeito. Na primeira convocação lá do... Quem que terminou? Quem que voltou? Do Diniz, eu acho, né? O Ramon. Iniciou com o Ramon. É, aparece o Danilo de novo. Falei, gente do céu, qual que é a perspectiva de futuro, né? Que seleção que esses caras estão pensando, né? E pior que ele jogou bem, né? Ele foi bem pra caramba contra a Inglaterra, jogou o jogo inteiro e tal. Então, assim, é uma posição carente mesmo. E o Sérgio falou isso também domingo. O Matheus Henrique foi uma dessa, né? Ele não era lateral na base, né? Assim, no era camisa 10 no meio-campo e voltou a colocar ele na lateral. E eu tenho falado isso também. Como que ele é ousado, assim, né? Ele desarma, ele é muito preciso no desarme. Ele já desarma tentando armar o jogo de novo, né? Então ele atrai mesmo olhares de times de ponta, tipo o Flamengo, assim. Eu vejo ele jogando e falo, esse cara vai pro Flamengo. É muito, dá muito na cara, assim, que ele tem essa... Até rolou... Essas especulações de Flamengo, mas assim, era Bola VIP Brasil, Gazeta do Urubu, esses sites já especularam o Matheus Henrique no Flamengo. Mas é confiável, eu acho que cabe, né? Especulação, que você pega que o Flamengo tem o Varela, que é um lateral assim, nota 6, não é lá grandes coisas, e o outro é o Wesley, que é um garoto da base lá também, que não é muito pronto. Os atleticanos que assistiram o jogo falou que o Matheus Henrique é melhor do que qualquer lateral direito que eles têm à disposição no elenco deles, assim, por futebol. Então, assim, é uma posição que é escassa e ele, de fato, tá muito bem. E ele tem a vantagem, ele, ele, como era meio campo, ele consegue fazer, ele consegue ser aquele lateral direito que o Tite gostava de falar, que é o lateral construtor, aquele lateral que consegue pegar, ele tanto vai de profundidade, como ele vai conseguir ajudar a armar o jogo pelo meio e deixar o ponta ganhar amplitude. Então ele consegue te ajudar em saída de bola, consegue te ajudar em criação ofensiva, tanto por dentro quanto por fora, então consegue finalizar. Então ele tem muito predicado. É claro, ele precisa ainda, ele tem melhorado a parte defensiva como lateral, porque como ele não era lateral, isso é uma coisa que ele tem adaptado, mas esse ano mesmo ele está muito melhor do que no ano passado, em termos de fazer cobertura, de conseguir recompor até o final e tudo. Bola aérea, ano passado ele teve muito mais dificuldade, esse ano ele já conseguiu disputar melhor essas bolas que vão cruzadas na direção dele. Então assim, ele tem melhorado e ele é jovem. Então se ele continuar evoluindo assim, ele fatalmente, acho que ano que vem ele não estará mais aqui. Esse ano eu até acho que daria para conversar, até porque ele precisa de jogar para continuar evoluindo. E acho que, porque como é uma posição nova, ele vai aprender mesmo assim na prática, jogando e se colocando. Então ele pode fazer uma excelente Série B e depois ir para um grande time ano que vem. Porque esse ano, se ele for ir, ele vai um elenco já meio formado, com a vaga ali para disputar a posição, e possivelmente pode treinar mais do que jogar, e aí não ser exatamente aquilo que é o melhor para a carreira dele. Então, se eu fosse ele, eu permaneceria até o final do ano. Mas é aquela história também, né? A gente está falando de dinheiro, né? E times que vão pagar um salário que a gente não tem condição de oferecer, né? Então pode pesar essa questão também para ele. Você falou aí sobre umas qualidades que ele tem por ser meio campo e tá na lateral direita. Qual que era a posição do Alê que ele não tem essas qualidades nenhuma para jogar no meio campo? É, vai. Ele era com você. A qualidade dele é ser amigo do Juninho. Então... Vendedor de sapato. Usar o cisterno em outro lugar. Eu não sabia que você usa esse cisterno. Os comentaristas. Imagina colocar o Alê na lateral direita? Nossa, Deus do céu. O Alê tá menos. Olha, é difícil comparar a merda com a bosta, mas o Alê. Alê no. Eu defendo que a gente pode, um dos dois a gente pode aguentar, sabe? Os dois que é danado. Acho que o Alê prejudica menos o time do que o Juninho. Porque o Juninho, em campo, ele ocupa o espaço de um armador, né? Ele fica no lugar da mala, aparece na frente e não sabe finalizar. O Alê, pelo menos, fica ali atrás. Ali a gente coloca alguém para marcar ele, dá jeito. Agora, o Juninho, não sei. Não, para marcar ele, a gente tem que marcar o Ricardo Silva, que chuta a bola bem da pequena área. O Alê não faz isso, não. Teve um outro também que recuou para cima, assim. Acho que foi o Éder, que deu um susto no Dalberson também. Mas aqui, para ficar na pauta aqui, o Dalberson, nos clássicos, ele, principalmente quando era o Fabinho, assim, quem aparecia na ponta direita era... Eu falei Matheus Henrique, né? Quem aparecia na ponta direita era o Matheus Henrique, assim. O Fabinho, ele some do jogo, né? Ele é meio... Ele é o homem invisível, assim, né? Dentro dos super-heróis da América, né? Ele é o homem invisível. Ele não sei o que ele faz. Mas quem aparecia lá toda vez na ponta direita, no bico da área ali, era o Dalberson. Era o Matheus Henrique, assim. Então, para mim, ele ocupa muito bem aquele lado todo do campo ali, sabe? Eu não sei se ele fica aqui esse ano, não. Acho que ele sai antes. Daqui a pouco o Atlético Paranaense faz aquela proposta lá, liga pro Salão. Ei, Salão, amizade, nossa, vem tomar um vinho aqui, né? E foi embora. É, eu espero que a gente consiga segurar. Eu acho que justificativa tem. A questão é se vamos conseguir fazer, né? Mas vou só dar mais uma passada. A janela, tirando essa colher de chá do estadual, fecha quando? Não, aí, já fechou. Aí abre em junho e fecha em julho, ou em começo de agosto. Mas é que ainda tem umas datas, é que ainda tem um limite. Até esse pessoal do estadual tem um limite que eu acho que o Adolfo falou aqui. Agora eu vou pesquisar aqui. Ele falou aqui, ó, que até dia 18 de abril. Então, as pessoas que jogaram estadual, até 18 de abril ainda pode contratar. Então, assim, é uma mamatinha que deram aí, né? Pro pessoal do que jogou estadual. Mas depois disso aí também só julho, que é quando vai reabrir a janela, né? Então, assim, se ele não sair até dia 18 de abril, aí só julho. E aí é aquela história. Dependendo da situação, a gente consegue convencer ele a renovar, pelo menos garantir uma multa maior, ou aquela, ó, fica aí até o final do ano que vem, a gente vende no final do ano e tá tudo certo. E é isso. E acho que dá pra convencer, sim. Eu tava lendo uns comentários aqui, procurando esse do Adolfo, o que ele falou foi que ele ter sido relacionado permite negociação na janela de 1º a 18 de abril. Então, segundo o Adolfo, ele ter sido relacionado, enfim, aí eu não sei. É, mas o outro comentário que me chamou atenção aqui foi do Galba Novaes, que ele deu uma na canela do Rolon aí, ó. Assim que o goleiro Elias, ele mora em Caxias do Sul e estava liberado pelo Itabirito, e o Alisson estava em Salvador visitando familiares, também liberado. Por isso que ele veio de avião, tá vendo? O americano se comprou um avião igual a Leila, perdendo essa oportunidade. Não foi dessa vez. Aí só pra passar os comentários, já que eu não tenho expertise do Jair, então se eu não passar os comentários agora, eu já vou ler menos do que eu leria normalmente, né? Então, uma boa noite aqui pro Alberto Boechat, que tá mandando uma boa noite, o Carlos Antônio elogiando a contratação do goleiro, a Heloísa de Mello, né? É, sempre prestigiando, excelente audiência que a gente tem. Foi mesmo, foi até ela falando que bateu recorde de audiência da TV Coelho. Inclusive é bom, puxando a orelha da galera do marketing que postou, batemos recorde, 148 visualizações, o que que é isso, gente? Que recorde é esse? Que faltou 1.000, né? Aí quando eu vi esse print, eu até fui lá no YouTube para ver quantas visualizações tinham, e era 148.000, então foi top, tipo assim, realmente... audiência maravilhosa. E ela foi uma audiência boa e o jogo, a transmissão começou com falha técnica, porque a gente tinha colocado aqui pra começar também, a assistir. Né? É porque assim, a gente começou a assistir, a gente tá lá parando e não tinha narração. Aí assim, pô, aí complica da gente ver esse jogo, a gente não conhece ninguém. Aí como é que vai saber o que tá acontecendo? Tipo assim, pelo menos o nome das atletas, pra tentar pegar, que a qualidade da imagem não era das melhores, né? De ângulo de câmera. Aí sem narração, aí depois uns 15 minutos de jogo, o narrador vai, voltamos, peço desculpa pelos problemas técnicos. Aí ele falou mais umas três palavras e cortou de novo, ficou mais 5 minutos sem transmissão. Então, mas assim, se manter essa audiência aí, você consegue até barganhar uma coisa aí de patrocínio. Sim. É, e também, mas precisa melhorar um pouquinho a transmissão. Assim, não precisa ter uma transmissão TV Globo, não, mas cara, no segundo gol mesmo, a câmera, assim, tô... dando uma puxada de orelha aqui, eu sei que os recursos para fazer essa transmissão são meio escassos e tal, mas é porque só a câmera, se tivesse a câmera de lado o tempo inteiro, acho que já era melhor do que aquela que ficou meio atrás ali, filmado meio do meio de campo, o fim, assim, que nem deu para entender direito o que aconteceu na jogada. Não dá para saber se a bola entrou de fato. Não deu para ver, assim. Gol contra, não sei, que a pessoa chutou do nosso... foi um gol... Pois é, foi muito confuso, assim, seria confuso de qualquer forma, mas por 148.000, acho que merecia uma transmissão um pouquinho melhor de câmera, assim, né? Mas, de certa forma, isso mostra que tem interesse, né, e é legal, e tomara que as espartanas façam bonito, né, já que a gente tá jogando a primeira divisão no campeonato feminino aí, que elas consigam se manter e a gente consiga dar algumas alegrias na primeira divisão esse ano, já que o time masculino bom, a gente sabe. Vôlei vai ser rebaixado para a Série B também, então tem que aproveitar. Já foi. O bom é que o rebaixamento no vôlei é diferente. Depois que rebaixa, a gente tem que esperar para ver quantos times vão deixar de existir, porque pode ser que ganhe vaga. Então, assim, vaga. Ano passado isso aconteceu, né? Isso pode acontecer. Pessoal, é o seguinte, tem que sair agora, porque eu tenho que viajar para São Paulo. Um abraço para vocês. Bom final de programa aí. Valeu, galera. Falou. O Lúcio Melo também fala no jogo dos espartanos, então aqui tem que ensinar o time masculino como é que faz para ganhar jogos no final. De fato, elas viraram no finalzinho, coisa que o masculino não tem muita propensão a fazer, né? E aí, o futebol feminino pode ser aproveitado pelo marketing. Se tá tendo esse apelo, e pelo que eu tô vendo, só os canais dos times vão transmitir, é a hora de gastar uma grana para ter um nome, porque vai ser o que vai trazer visualização para a TV Coelho. E a coisa que você mantém ali, dependendo do tipo de conteúdo que você coloca depois pro time masculino, você pode fidelizar alguém que não tinha esse interesse. Então é algo legal de pensar mesmo. E talvez você vê o quanto que isso tá de retorno, porque o canal de YouTube é monetizado, né? Um jogo com esse tamanho pode dar uma renda que talvez valha a pena você alugar um equipamento para você ter, às vezes, uma segunda câmera, alguma coisinha assim. Não, você vai, acho que deu meio milhão no jogo contra o Corinthians, na TV Corinthians lá. Até porque o Corinthians é um... Não, mas ainda que tiver, na hora que for aqui, sim, América e Corinthians, vai ter todo mundo transmitindo por, sim, aqui. Sim, então dá para investir, porque a gente pode ser uma coisa legal e trazer algum... dependendo de alguém para acompanhar conteúdo, mas aí também precisa investir em conteúdo TV Coelho que seja mais legal, né? E aí é o marketing trabalhar em cima disso, de tentar fidelizar gente através das pessoas que vão assistir, até pensando no, nos Jogos Espartanas. E fazer conteúdo com elas, até porque se o pessoal vai estar indo para assistir o futebol feminino, é legal você ter mais conteúdo com as Espartanas também. Mas também conteúdos legais com o time masculino para você conseguir fidelizar, às vezes, alguém para os dois produtos, né? E vamos lá, aí tem o Roberto, cumprimentando o Dr. Adolfo aqui, que a gente já colocou. O Amário Lopes perguntando se o Lucas, que é Lucas de Leucas, era músico, mas não, as traias que estavam atrás dele geralmente são roupas e material de tênis. Então, ele é um atleta de esportes especializados. O Sérgio Andarella perguntando sobre a SAF, ainda não temos novidades. O Rolon está sendo acusado de ter sido culpado de a gente ter passado na Copa do Brasil, porque se ele tivesse ido para Maringá, assim como ele foi para Tocantinópolis, o time tinha passado. Eu teria desligado a luz igual eu fiz na última, né? Eu cheguei a pensar em ir lá para Maringá. Eu coloquei aquela pesquisa no Google para poder ver. Aí eu esqueci de tirar, eu tirei hoje, que tava R$325, falei, merda, fico me lembrando todo dia que a pesquisa preço abaixa, me lembra dessa derrota aqui. E era um jogo bom de ter ido, porque o estádio era pertinho do aeroporto, tinha um voo da Azul legal, dava para ir e voltar no dia de manhã, tava bem legal, sabe? Ainda bem que faz isso não, que eu fiz essa mesma coisa lá em Tocantinópolis, quase que eu volto antes do jogo acabar, então... Então, eu fiquei pensando nisso. Mas lá não tinha balsa, não tinha esses problemas. Transformador explodindo. Aqui também tem tanto o Zuriel quanto o Kubanaitis também falando do Martínez. Falando aquela, né? O pessoal criticando a índole dele. Não dá pra criticar, porque a gente sabia que era assim, porque ele também fez a mesma coisa pra vir pra cá. Então, assim, é aquilo que a gente já conversou no Decadentes aqui, né? Se o cara faz o circo que fez para vir pro seu time, nada impede que ele faça o mesmo circo para sair. E aí você não pode reclamar também, porque você tava sabendo do que você trouxe, porque você viu, né? Então, assim, a gente não pode também achar que ele tá sendo... que isso é novidade. Isso, na verdade, já é o segundo time que ele faz isso, que a gente sabe, né? Careca do Soldeca perguntando, cadê o Thales? O Thales, ele tá em missão, né? Ele foi assistir... A repescagem do Campeonato Paraense para trazer os destaques do Paraensão. Então ele tem alguns nomes que ele vai voltar indicando para a diretoria, né? Então ele está nessa missão aí e torcer para que, né, os jogadores que estão observando lá no Paysandu, no Remo. No Remo ele está vendo o Ribamar, então é melhor não. A gente está precisando de um centroavante, né? Até alguém perguntou quem que a gente está buscando para centroavante. Se depender do Thales, ele recomenda a volta do Ribamar, porque, né, não foi tão mal aqui, assim. Não foi tão mal porque não jogou mais, né, se ele jogasse mais, não tinha sido pior. A gente tinha atacantes piores que o Ribamar pelo menos tinha carisma. Então... Teve um jogo, naquela época que não podia ir pro estádio, que nós fomos pra porta do hotel fazer cu de fogo e tal, ele saiu. Ele era meio cambotinha, com as duas pernas, meio manca. Eu falei, gente, não é possível que ele tá jogando bola desse jeito. Aí eu percebi que ele realmente não jogava bola. Joga bola. Pensa, Ribamar realmente é carisma. O que o Rodolfo tinha? Barriga. Fez mais raiva na gente que o Ribamar. É. Pense nisso. Rodolfo fez muita raiva, pelo amor de Deus. Não olhar isso, né? Não olhar uma tristeza assim, né? Chato. O problema é que o Rodolfo vai jogar contra a gente na Série B e isso é mestre para chegar naquele jogo que vai fazer gol na gente. Ah. Olha, a lei do ex tem seus limites. Então eu acho que esse aí a gente tá ileso. É. Só para terminar, o América na Série A fazendo um elogio que não dá para saber se é a mim ou se é o meu irmão, falando que a gente é bons comentaristas lá no Soldeca. Tanto eu quanto ele participamos uma vez, então é difícil saber, até porque temos o mesmo sobrenome, e inclusive o Lucas vem até sendo confundido e sendo chamado de corneta, acho que por confundir ele comigo, não sei como, mas, bom, só posso pedir desculpas. O Raniele Silva falando que a gente vai ter um amistoso contra o Corinthians em São Paulo, Otto Mol elogiando também o goleiro que a gente contratou, e Carlos Alberto, que era meu vizinho, né, falando do... Mesma coisa, o Elias, o goleiro baixo, né, de 87, que é mais ou menos a altura do Zé João Ricardo também. Então, tá mais ou menos nessa. Eu só comentar aqui também o Normandes Leão, que é um contador, ele tá aqui também falando que nosso problema não é goleiro, é de lateral esquerdo e atacante. Até para trazer uma pauta final, Só um comentário. A gente vai ter um amistoso contra o Corinthians. Logo que o Sampaoli chegou, nós fizemos um amistoso lá na cidade do Atlético e ele elogiou o Alê. Será que não tem chance da gente fazer outro amistoso agora e tentar empurrar ninguém lá neles, não? Vai. Chegou técnico novo, a gente pode tentar fazer um, quem sabe não fica o Mateuzinho e um Gustavinho Speed pra trás. Esperança, né? O último que morre, né? Tentar não custa, né? Os caras, essa galera pode... toda aí. A gente pode deixar eles no vestiário lá, se quando eles forem limpar, vai aqueles três lá. Você fala assim, mas que isso aqui? Eles deixaram umas coisinhas pra trás. A gente fala que era brinde. E aí fica... Falando em Corinthians, em bomba, em fofoca, o Luan, aquele Luan, arrumou confusão lá em Vitória já. Contratou uma moça da patrocinadora lá e que não quis pagar um valor adequado, justo. É a moça expulsa o Luan nas redes sociais, aí como mão de vaca. E é só pra pegar, quais as posições você acha que o América ainda deveria buscar para reforçar para a Série B? Que vai reforçar mesmo ou que não, vai não, trazer para fazer elenco? Aquilo que você... Posições que você acha que o América deveria trazer jogadores para serem reforço, chegarem e jogar. Lateral direito e um camisa 9. Direito? Direito e um camisa 9. Esquerdo tem dois. Direito a gente não tem nenhum. Tem um. É, mas é um meio campo que daqui a pouco vai embora. Então coloca dois ali. Ah, não sei. Não, pra mim a gente tem que buscar, mas é da preguiça de quem vai buscar, né? Que nem vocês falaram semana passada. Esse cara de lado, de velocidade e tal, mas eu acho que ele não existe no mercado, assim, né? Esse segundo atacante ali, né? E acho que a maior mudança que a América podia fazer mesmo era de estilo de jogo, assim, sabe? De mexer ali no meio. Eu acho que se a América mexe no meio, o nosso time melhora, sabe? A gente consegue, a gente leva essa Série B com alguma facilidade, né? Mas se fosse para buscar alguém, seria esse segundo atacante ali de mais velocidade. Ou a gente vê se o Varanda vai, se o Adson vai conseguir fazer essa posição ali. Tem uma base. Então 4-4-2 com o Benítez no meio e o Varanda como segundo atacante vindo de trás. Pois é. Ou o Adson, acho, né? Até que daria para, se fosse um 4-4-2, o Benítez fazendo com o seu segundo atacante, podendo transitar ali para poder ajudar a criar, porque você tira ele de uma linha que tem mais marcação. E aí o Moisés consegue ser, pensar no 4-4-2, né, que é o como se fosse diamante, né, que o pessoal coloca. O, isso, o Moisés é um diamante, assim, ó. Aí a ponta de cima ser o Moisés e a ponta de baixo tem que ser um volante, que eu não sei se o Alisson dá conta, porque eu não vi jogando, mas assim, do elenco não pode ser nenhum dos que estão aí. Né? E aí o Moisés fazendo o armador, e aí você tem dois que ajudam a chegar, aí pode ser ou o Juninho ou o Alê, e o Felipe Amaral, por exemplo, que também consegue recompor. Eu acho que poderia ser uma... Ou o Rodriguinho também, ou algo nesse sentido. É, eu acho que o Moisés com o Benítez é um negócio que a gente deveria ver mais, né? Porque, assim, às vezes o Benítez falta aquele cara que pensa na velocidade dele, assim, ou pelo menos perto da velocidade dele, né? Do jeito que ele pensa, da velocidade que ele pensa, né? Porque às vezes ele dá uns toques lá que os caras pensam, nossa, era isso que era jogado? O cara viajou, né? E o Moisés, é, o Moisés tem essa habilidade, né? Ele tem essa rodagem aí pra ver. E ficou claro no Mineiro, que o Mineiro, o que você comentou, o Juninho muitas vezes aparece na frente. Era engraçado quando o Moisés estava lá e recebia um passe, que o Moisés às vezes dava uma bola de primeiro para devolver pro cara, conseguia colocar a bola de primeiro no atacante, conseguia às vezes só fazer um corta-luz pra bola passar para um cara que vem atrás. Ele consegue às vezes, sem encostar na bola ou com um toque só, já quebrar a linha, já conseguir fazer uma jogada. E quando esse mesmo tipo de bola vai no Juninho, o Juninho domina a bola e começa a tentar pensar no que ele vai fazer. E aí, muitas vezes, ele perde o passe, ele tem que voltar, ou às vezes ele perde ou a bola. Ou ele pensa para dominar e perde a bola. Isso. Então, assim, faz muita diferença. Aí, se você, no lugar disso, você tem o Moisés, e aí, quando não tiver o Moisés, você tem, às vezes, aparecendo ali o Benítez, você tem dois caras que vão saber dialogar muito melhor com a bola do que o Juninho consegue, né? O Juninho ainda tá aprendendo, né, a conversar com a bola. Né? Então, assim, é mais complicado para ele, assim, ter um diálogo. O problema então, de você colocar no 4-4-2 é que na hora que você olhar na frente vai estar o Brenner na intermediária e o Juninho lá na cabeça da área do adversário fazer papel de 9. Aconteceu isso, esse jogo do Brenner. O Brenner deslocou da área lá. Eu falei, pô, o 9 tá fora da área e vai tocar pra quem essa bola? Pro Juninho, né? Mas isso a gente tem que puxar a orelha do Cauã, porque a gente comentou, no primeiro clássico, e o Renato Marques, em alguns jogos, porque ele não fazia isso com o Mastriani, mas com o Renato Marques, que era mais móvel, ele começou a fazer. Que é, o Renato Marques começava a vir no meio de campo para criar um espaço e aí os dois, um dos dois pontos entrar em diagonal. O gol que a gente faz, o gol do Mateuzinho, é numa dessa. O Renato Marques vai para o meio de campo, pega a bola, ele toca, agora não sei se foi no Fabinho que conseguiu achar o Jacaré. Então, assim, o Fabinho que veio pela esquerda ali, pela direita. Aí, é, então assim, mas aí é o que ele tá fazendo, tira muito o centroavante da área. Aí beleza, se o seu centroavante é um pouco mais móvel, igual o Renato Marques, que ele, de fato, ele não vai conseguir ficar fazendo pivô. Então, beleza, se o cara conseguir abrir esse espaço para um ponta, só que seu ponta que você vai finalizar, porque o Jacaré chegou e o Jacaré perdeu o gol. A sorte é que o Mateuzinho dessa vez estava completamente livre e dessa vez ele não tinha, assim, ele tinha um espaço do gol inteiro, né? Ele não tinha só 5 metros quadrados do gol, ele tinha o gol inteiro, ele conseguiu acertar. Mas foi mais na sorte, pelo que o Jacaré perdeu. Agora, quando você tem o Brenner não é tão móvel. Se o Brenner ficar saindo, ele não tem a qualidade do passe suficiente para ajudar a criar a jogada e ele não vai conseguir aparecer na área depois se você ficar botando ele para correr o jogo inteiro, né? Até porque, assim, ele deu uma emagrecidinha, mas ele ainda não tá exatamente um primor físico, assim, né? Tá chegando lá. Então, aí é não saber usar o produto que você tem, né? E aí seria melhor ele fazer um pouco mais com o Mastriani, que era deixar mais fixo, fazendo pivô, podendo, porque senão você vai ter um centroavante, se você não sabe jogar com ele, você meio que mata o cara. O Renato Marques, por isso foi isso. Eu até acho que ele não foi exatamente bem, ele não conseguiu se firmar na posição, mas quando ele entrava no lugar do Mastriani, ele recebia bolas e ele começou a fazer gols. Quando ele começou a jogar e o time estava pensando nele, ele começou a sair muito da área, ele começou a não ter mais muita chance de gol. Não é que o Renato Marques perdeu muitos gols e por isso ele não aumentou, ele nem tinha mais as chances, pelo como o time jogava. Então vale o Cauã refletir um pouco no esquema e no como ele quer usar um centroavante, né? Mas eu acho que é que não vai trazer porque já tem o Brenner, que não deve ser barato. Mas um centroavante seria interessante para disputar a posição com o Renato Marques ali. E eu até acho que o maior reforço para a lateral direita seria o Daniel Borges sair. Porque a gente teria aquela história assim. Tranquilo, né? Porque o medo é esse. Mas assim, a gente precisa de um outro atacante. Se a gente for manter esse esquema, a gente precisa de um outro atacante de beirada. A suspensão muito do Nino Paraíba deve estar acabando. Já acabou, porque ele tava jogando ano passado, né? Dá oportunidade para ele recomeçar a carreira. Jovem. Mas não vem com essa de querer repatriar alguns nomes, não, que a gente tá precisando de atacante de beirada, e para eles trazerem o Felipe Amorim de volta, não custa. Nossa, Deus. Então, assim. O Osman fechou, vai jogar a Série B aí, ó. Osman. Esse a gente escapou. Mas assim, ainda deve ter uns outros aí que a gente não escapa. Então. Eu tô preocupado com a lista de possíveis dispensas do Atlético. Saiu lá que Patrick, Allan Kardec, sabe, um atacante, camisa 9, tá vendo? A gente que às vezes pode aparecer assim, aquela parceria, né? Olha que boa ideia. Mas o atacante camisa 9 deles custa R$1 milhão, sem chance. Quando chegou, né? Então, o Patrick até que eu gostaria, porque ele faz gol na América. Pelo menos a gente eliminaria esse risco, tá? Quando, o Patrick, você sabe na posição de quem que ele joga, né? Não vai ter chance. Esse aí eu acho que o dono da SAF vetou. Mas tem aquele menino que é ponta direita também, que tá no Novo Horizontino, jogava aqui. Aylon. Aí tem chance. O Novo Horizontino não vai querer reforçar um rival. Mas será que eles pensam que é reforçar? Arma secreta. Vamos ver, né? Mas assim, eu acho que. É porque a gente não testou, né? Seria sido mais legal ter visto o Adson jogar mais vezes, ou ter mais minutos no Campeonato Mineiro, né? O problema com tudo isso é que o cara, igual o Gustavinho, entrou num jogo. Não entrou em mais nenhum. O Adson entrou em um e não entrou em nenhum. Foi mal, assim. Ele jogou um pouquinho ali. Foi os melhores momentos dele na América, talvez, assim. Não foi terrível, né? Jogou mais recuado e tal. Acabou, né? Se tivesse feito mais isso, tivesse jogado contra o Vila Nova totalmente assim, fala, pô, fez alguma coisa, né, tal, mas nem isso fez direito. Ficou insistindo em Jacaré e Fabinho nas pontas. Muito, muito idiota essa atitude, assim. A gente faz o pior dos mundos, porque a gente fala que, de fato, a gente tem que entrar no Mineiro pensando em ganhar, porque se a gente não ganha título Mineiro, é difícil a gente aumentar a torcida. Só que a gente também te fala que o Mineiro é bom pra testar. De fato. Aí você tem que equilibrar ali algumas partidas pra gente poupar alguns contra Birito, mas não poupou exatamente muita gente e não testou ninguém. A gente teve peças que a gente não quis testar contra times piores. Até quando tava classificado, teria como ter feito coisa melhor ali, testado mais gente. E a gente não fez isso. Não colocou no segundo tempo, às vezes, igual o Felipe Azevedo entrou em todos os jogos, ou quase. E só que viajou de ônibus, ele não entrou. Então seria mais interessante o Watson entrar muitas vezes no lugar no segundo tempo. Se não vai começar jogando, que você fizesse essa troca. Teria sido interessante, ao invés de colocar o Daniel Borges para entrar em muitas partidas, que o Samuel às vezes entrasse para a gente ver o que a gente tem. Até porque imagina assim, se o Matheus Henrique for vendido, a gente fica com o Daniel Borges e Samuel. Aí o Daniel Borges uma hora pode tanto machucar quanto pegar uma suspensão. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai ir totalmente no zero para ver o que tem. E a já gente teve a cota da dengue, né? Então nem isso vai ter mais. A dengue tá de novo e é mais tempo, né? Então, assim, se a gente torcer pelo mosquito aí, quem sabe? Fala que a segunda é pior, né? Vai ficando assim, então a segunda talvez fique duas semanas fora. Mas tem o de zagueiro. A gente usou o Éder muitas vezes, embora o Júlio estivesse também pedindo passagem. A gente chegou a testar o Pedro Barcelos uma vez, o Talisca não entrou em campo. Então, assim, é difícil, a gente não testou bem algumas peças. E aí é difícil da gente saber o que tem. Até o Brenner mesmo a gente usou pouco. Ou ele jogou algumas partidas, ele mostrou que ele estava fora de forma, ele jogou uma partida inteira titular, que ele faz um gol que até... Eu não passei de problema, até agora eu acho que aquele gol foi mais contra do que dele, mas assim, ele estava lá pelo menos incomodando o atacante, porque ele é um atacante desses brigadores. Então, assim, ele tem algum mérito, mas aí você tem que preparar o time mais para esse estilo de jogo. A gente viu ele saindo da área muitas vezes também, o que não é exatamente interessante. Então, assim, você fica com essa dúvida. A gente não testou mais opções. Podia testar um 4-4-2, às vezes testar o Brenner e o Renato Marques, porque o Renato Marques é um centroavante mais móvel, consegue sair da área. Então, assim, mas não. A gente tem jogadores que a gente não sabe o que esperar. E a gente vai para uma Série B, sabendo que o nosso meio de campo titular não funciona, e sem saber o que funciona no lugar, sabendo que os nossos pontas titulares não funcionam muito bem, que pese o gol que o Jacaré fez, né, na semifinal do Mineiro. Graças a Deus que ele fez, porque agora ele para de tentar, né? Porque não é possível. Eu acho que piora, porque acho que ele vai começar a ganhar confiança para tentar aquele chute mais vezes. Azevedo tenta chute todo dia. Então, assim, mas vamos ver. Eu acho que quem a gente testou mesmo foi o Cauã, sabe? Cauã fez bastante coisa diferente de esquema, assim, eu acho. Ele deu pra gente ver que o time dele varia dentro do jogo, assim. E que os adversários grandes ele estuda bem e tal. Então, nesse jogo contra o Atlético mesmo, teve hora ali que parecia que a gente estava com um meio de campo com quase 5 pessoas, né? Com o Azevedo e o Jacaré ajudando mais no meio do campo do que como atacantes, assim. E foi legal, né? É uma alternativa, já que não pode tirar Juninho e Alê, que está no estatuto, né? A gente reforça o meio campo de outra forma. O ruim é que o atacante fica isolado, né? O atacante fica lá. Né, uma ilha sem contato com ninguém. Mas o Cauã ele mostrou ali alguma habilidade, assim, algum talento ali, né? Eu até acho que ele mostrou que ele tem alguma capacidade de montar o time taticamente bem. Eu acho que o time, até para criar jogadas, ele mostrou alguns predicados. Tivemos uma dificuldade quando os times se fecharam muito, que foi o último jogo, que foi contra Tombense. E o Itabirito, que a gente teve muita dificuldade quando os times se fecharam mais. A gente viu que a gente tem dificuldade quando os times marcam muito alto. O Tebrito fez a gente sofrer muito marcando pressão na nossa saída de bola. Então é uma coisa que a gente pode ponderar, muito embora ele tenha trabalhado um pouco isso em outras situações. E eu só achei que ele, ainda que ele tenha se preparado, por exemplo, para jogo de ida, eu acho que ele não se preparou tanto porque ele veio esperando que eles fossem de novo com muita força para cima do Marlon e acabou que eles usaram e abusaram do lado do Matheus Henrique, com muito mais gente passando, já que o Fabinho estava voltando. E aí ficou muito dispa, e os gols saíram por ali. Pro jogo da volta, aí ele coloca o Azevedo, coloca o Jacaré ali e tal, e conserta o problema do primeiro jogo. Mas ele demorou muito a ver o problema no primeiro jogo e acabou custando caro. Então, assim, eu acho que às vezes ele demora um pouquinho. Mas, assim, treinador novo... Tá pegando esse tipo de situação, isso é normal, essa curva de aprendizagem dele. Se vai ser um treinador que vai vingar ou não, a gente vai ter que esperar para ver como vai ser o trabalho da Série B, que a gente vai ter, de fato, muito time jogando retrancado, e vai ter muito time que vai tentar pressionar a nossa saída de bola, que a gente sabe que se manter ali com a lei de primeiro volante, a gente vai ter problema nessa saída de bola fatalmente. Até porque o Ricardo Silva, que deve ser titular, não é um zagueiro que tem um bom passe também. Então, e o Dalberson, por mais que ele tenha alguma qualidade com os pés, ele quando apertado ali, ele geralmente dá umas rifadas, e como ele não quer rifar a bola, ele vai tentar dar um passe, ele acaba errando muito desses lançamentos mais curtos que ele tenta dar nessa saída de bola mais apertada. Então, são coisas a se ver, mas só vai dar para ver quando a gente, de fato, jogar a Série B, né? E o Cauã não ser afobado igual os demais, igual o... que tava no Uberlândia agora? Felipe Conceição, que resolveu primeiro a proposta e foi embora, fundou a carreira. Então, a gente espera que ele, pelo menos... Eu acho ele calmo demais. Para mim, você ia falar afobado dentro, como treinador ali. Não. Ele é calmo demais, ele fica com medo de perder. Não, a gente fez bons... Tirando o jogo da Arena Califórnia, a gente fez bons primeiros tempos, assim, né? Até aquele jogo lá foi razoável. Ele demora demais a mexer. Todo treinador da América tem esse medo terrível de mexer. Mas ele demora demais a mexer, assim, né? Naquele jogo lá, o Atlético voltou naquele jogo da Arena Califórnia, ele mexeu pro segundo tempo. É, eu tava ganhando de 1-0 e mexeu. E o Cauã segurou o time ali 18, 20 minutos. Até falou assim, quem pode mudar esse jogo? Será que o Benítez tá aí? Não sei o quê. Aí que ele vai pensar um negócio diferente. Acho que nisso ele fica com muito medo de errar, assim, né? E que é o pior erro, né? Que acaba errando, né? Se fazer nada é o pior erro, né? Só espero que ele vingue e seja mantido até o final do ano, porque senão pode sobrar o Anderson Moreira aí, porque eu não sei se ele... Não, ele tá no Peru, nós fizemos uma troca, né? O problema trouxemos é que... o Brenner pra ajudar ele lá e deixamos ele lá. Ele não tá muito... Acho que ele não segue muito prestigiado depois da pré-Libertadores que ele fez, né? Então, assim, acho que ele não dura muito tempo no Peru, não. Então... Será que ele tá igual aquele negócio do Peru de Natal, já acendeu o negócio dele de temperatura tá alta, que já pode tirar do forno? É, acho que é bom a gente tomar cuidado aí e o Cauã começar bem, porque esse eu não gostaria de ver de volta aqui, não. Nessa questão aí. E a gente tem que pensar que ele não pode ser expulso, porque no lugar dele fica o auxiliar que troca o goleiro. Não, por sorte o Jacomino, ele não tá muito prestigiado, não. Ele fica conversando muito com o auxiliar que ele trouxe, que não sei de onde que veio lá, mas o Jacomino não tem aparecido, não. Então acho que se ele for expulso, fica esse amigo do Cauã ali. Esse é o Flamengo. Ele contratou outro dia, né? Que quando fizeram a proposta na América, ele saiu montando a comissão técnica dele aí, subindo o currículo e tal, né? Eu não sei se esse cara veio. Tem 2 meses que conhece ele. Te ligam e falam assim, aqui, você tá deixando de ser estagiário, você vai virar analista júnior. Traz um estagiário para você, ele liga e fala, você não quer ser meu estagiário lá, não? Para usar o técnico de goleiro, preparador de goleiro. É, bom que trouxe. Preparador de goleiro, ele pode ajudar, mas em tese é uma posição que vem para auxiliar da comissão permanente, né? Porque a gente perdeu o que tava aqui, né? Os que estavam aqui saíram no passado, né? O Thiago Vasconcelos falou que o auxiliar chama Léo. Ah, tá. É muito íntimo para falar qualquer coisa sobre isso. É o relacionamento do Thiago e dele aí, ó. Léozinho. Mas bem, alguma outra ponderação? Alguma outra fofoca? Algo que vocês queiram trazer? Ou temos um programa? Só que o tal do Calil foi embora, né? Quem? O preparador físico do América foi embora. Pra mim, você tá falando o Calil do Café Júlia lá. Não. Mas era o que é parente do Calil. Do Calil mesmo, né? É. E quem postou a notícia foi o Benítez. Foi nem o marketing, não. Foi o Benítez que tá trabalhando, ajudando. O cara não pode jogar mesmo. Vou contratar pro marketing da América. Melhorar, né? Essas férias agora só mostram o tanto que o Everaldo é precipitado, né? Se ficasse aí mais 3 meses, podia estar indo agora pra Disney de novo, sem problema nenhum, né? Foi sair pra ter que jogar Copa do Nordeste, esses negócios. Deve estar furioso lá. Ele tá tendo que jogar com o Luan, né? Revezando com o Luan. Na verdade, aí se você disputa a posição com o Luan, você não precisa fazer muita coisa pra ganhar, né? Então, acho que... ele vai matar a torcida do Vitória de raiva, né? Mas aí o problema não é mais nosso, né? Eu já ia falar que para substituir o Luan é só aparecer no treino, mas nem isso ele tá fazendo, então tem que fazer um pouco mais. Eu tenho um amigo lá no Vitória lá que ele tá gostando do Everaldo, falou que é melhor do que o Matheus Gonçalves. A baixa comparação desse tá muito baixa, pô. Falar isso, você viu a expulsão do Matheus Gonçalves no Bavi? O cara do lado de fora sentou o pé no cara do Bahia. Não, eu confesso que alguns traumas eu não gosto de reviver. Eu já vi muito do Matheus Gonçalves. Eu não quero ver um jogo dele nunca mais na minha vida. Você viu uns 30 minutos dele, tá bom. Não preciso mais, assim, né? O Vasco queria contratar esse cara, gente. O Vasco é uma bagunça também, pelo amor de Deus. E a gente não vendeu, né? Não vendeu. A América é uma bagunça pior. O Vasco é tipo você dar dinheiro pra doido na rua, que sai gastando qualquer coisa. Eu acho que o Salão foi amigo, viu? Chegou pro Alexandre Matos e falou assim: meu filho, não, esse não. Vou te ajudar aí, não vou vender esse aqui, não. Eu sei que você não vai me pagar, e depois eu vou ter que ficar cobrando essa coisa, você vai ficar se arrependendo pro resto da sua vida de ter comprado isso aí. É. Melhor coisa que eu faço é não vender pra você. E aí passou o Maré Turbo pra o outro lá, e tadinho. Será que ele foi mandado embora do Vasco porque não levou o Matheus Gonçalves? Deve ser, ué. Eu acho que os donos da 777 lá começaram a assistir o Nordestão para ver se eles buscavam reforços, viram o grau do jogador que ele queria contratar e falou assim: peraí, não acredito nesse cara errado, mais não, né? Não é possível que ele queria pagar a grana nesse negócio aqui. Tchau, vou arranjar um outro. Bom, a gente podia empurrar o Cascardo para lá, né, quem sabe. É, o Rio de Janeiro é fácil, né, empurrar ele. Por quê? Eu não entendi, não. Hã? Descer a Serra do Rio ali fica fácil. Eles mandam tanta droga pra cá, né? A gente pode... E bom, a guerra? Acho que a gente vai ser processado. Mas falaram que o amistoso vai ser contra o Vasco. Se for, já pode deixar uns 4 lá de brinde. Ou se a gente jogar contra o Vasco, a gente ganha do Vasco. Eu tenho certeza, cara. Porque Vasco é uma bagunça, cara. Vasco é uma bagunça, não tem condição. A amistoso não conta muito, mas vamos ver, né? Mas o interessante é só ver o que vai ser, a gente vai testar coisa diferente. A ver. E aí a gente traz os comentários aqui nos próximos programas, que apesar do América estar em férias passeando pelo Tauá, nós seguimos com compromisso e se tudo der certo, domingo que vem a gente está de volta. E aí já vou deixar o convite para o Bruno voltar mais vezes, espaço aqui está aberto, a gente gosta de apoiar os outros produtores de conteúdo, né? Afinal, é sempre legal fazer essas participações. O Rolon, né, vai ter que voltar para o Tauá para acompanhar o que mais está acontecendo com o nosso elenco, né? Então, o nosso repórter de fofocas deve aparecer mais vezes, né? Durante essas férias do nosso elenco aí. Sem nenhuma outra competição, vai ter férias um monte de vezes o resto do ano. Afinal de contas, descansar cansa os nossos atletas, eles precisam descansar um pouco mais depois, né? Então, assim, vamos ver. Mas a gente vai voltar, então não se preocupem, vocês não vão ficar órfãos da gente. Ao fanbase do Thales, não se preocupem. Ele vai voltar com os reforços do Paraense, então podem ficar felizes. E ao fã-clube do Jairo também, pode ficar tranquilo, ele também está em missão, ele está observando os reforços do Goianense. Então, assim, ele vai vir ali com... Já que a gente buscou o craque do Aparecidense, né? A gente tá vendo se busca o novo Juninho ali surgindo naquela região. Que é alguém para poder ser o nosso ídolo no futuro e fazer 700 jogos sem vencer um clássico também. Então, assim, a gente tá procurando um pouco esse atleta e, assim... Ele deve ter uns 40 anos, assim, já A gente vai trazer mais cedo, porque o Juninho só não vai fazer 700 jogos, porque já chegou aqui com uma idade um pouco mais avançada, né? Então a gente tá querendo buscar a versão dele mais nova, com os 18. Eu não tenho essa esperança, não. O Mateuzinho vai ficar aí pra matar esses 700 jogos fácil. Eu acredito que a gente vira SAF antes, o Mateuzinho vai acabar indo embora uma hora, mas assim, pode ser só eu sendo otimista da família, né? Mas, bom... Já que temos um programa, também agradecer a nossa audiência, pedir desculpas, né, ao fato de eu não ter conseguido ler todos os comentários, afinal de contas, né, eu sou nada mais nada menos do que o Mateuzinho do elenco, né, o Jairo, né, é o nosso jacaré titular, e eu sou só o Mateuzinho. Quando eu entro, às vezes vai ter aquela bola que eu jogo para fora, né, e no caso é ler o chats. Mas agradeço a paciência de todos, né, um abraço e até a próxima. Valeu, até mais. Pessoal. Até mais.